O Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça uma decisão liminar que proíbe novos animais no mercado central de Belo Horizonte. A determinação do juiz da primeira vara dos feitos da Fazenda Municipal da capital, Rinaldo Kennedy de Silva, foi publicada na última sexta-feira, dia 4 de novembro. A ACP foi ajuizada pelo Ministério Público na quinta-feira, dia 3. Conforme a liminar, outras medidas também deverão ser tomadas pelo estabelecimento, como a retirada planejada dos animais já existentes e a suspensão da autorização de venda de animais. O uso de equipamentos sonoros para reprodução de música mecânica ou apresentações ao vivo entre 18 horas e 6 horas da manhã, prática que piora as condições de bem-estar dos animais mantidos em confinamento no mercado central, também está proibido. De acordo com os promotores de justiça que assinam a ação, além dos pedidos feitos em caráter de urgência, atendidos na decisão liminar, o Ministério Público solicitou à justiça que reconheça a comercialização de animais vivos no mercado central como prática que o submete a sofrimento e crueldade injustificáveis. Além disso, o MP quer que a Justiça promova a cassação de todos os alvarás de funcionamento, proibindo assim a venda desses animais, e que obrigue os acusados a pagar indenização por danos materiais e morais coletivos contra o meio ambiente, consumidor e saúde pública, no valor de R$1 milhão. A ACP foi ajuizada após cerca de 20 anos de fiscalizações e acompanhamento das condições de manejo e comercialização de animais vivos no interior do mercado central. Para os promotores de justiça, a ACP se justifica no fato de que nenhuma ação pública ou tentativa de conciliação foi capaz de compatibilizar a venda de animais vivos no mercado central com as normas de proteção aos animais, ao consumidor e à saúde pública previstas na Constituição Federal ou em outras leis. De acordo com os promotores de justiça Lília Marota, da Defesa do Meio Ambiente, Rodrigo Filgueira, Defesa do Consumidor, e Bruno Alexander, Defesa da Saúde, o Ministério Público recebeu várias denúncias, relatando as péssimas condições de higiene, organização, espaço, ventilação e iluminação do local, grande número de animais abrigados em um único compartimento ou gaiola, irregularidade na oferta de água e alimentação, deficiente controle sanitário, entre outras irregularidades. O Ministério Público ressalta que foram tentadas várias iniciativas legislativas, sem sucesso, a fim de estabelecer regras para a criação e comercialização de animais vivos no município de Belo Horizonte. A ação civil pública demonstra a necessidade de intervenção judicial para que se garanta o fim do sofrimento dos animais no mercado central e, ao mesmo tempo, que se atenda ao grande clamor público que envolve a matéria e que há muito reclama mudança, de forma a fazer cessar os maus tratos flagrantemente verificados no local. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.